Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Pessoal, voltamos então agora para o bloco da Cup Series que aconteceu lá em Marshall nesse final de semana. Corrida que foi muito boa, também a mesma coisa, tá, do sábado aí, tirando a grande hiper mega domínio do Brad Keselowski, que é um domínio até maior que o Keselowski, né, que são mais voltas, né, segue tudo bem lá na corrida, lá em Marshall. Eu gostei da corrida, tá, pessoal, particularmente eu achei que foi uma corrida muito boa, né, uma corrida com bastante movimentações, né, temos que colocar alguns bons trabalhos, algumas sortes aí também, que foi o Danny Hattie e o Clint Bauer, tá? O Danny Hattie foi penalizado, se recuperou na corrida, ainda foi o top 5, né, o Danny Hattie, e o Clint Bauer se recuperou também e ainda foi o top 10, terminou na 7ª posição, tá, pessoal? Vitória, liderança, ouve-se e leia-se Brad Keselowski, tá? O Keselowski fez e desfez o que ele quis na tarde de domingo lá em Marshall, tá? Foram 446 voltas lideradas das 500 disputadas, tá? As outras com voltas aí, ficou um golão com o Chase Elliott, né? Um golinho perto do que o Keselowski liderou, né? Ficou um golinho aí com o Keselowski, as outras 5 aí foi o Joe Logano, 5 foi o Joe Logano e mais ninguém liderou, foram só os 3, né? Foi só Keselowski e Joe Logano com 5, Keselowski 446 e o nosso amigo aí Chase Elliott com 49. Bom, pessoal, quem assistiu a transmissão internacional, né? Transmissão original, a transmissão lá dos Estados Unidos, e estava lá ouvindo os comentários do nosso amigo Jeff Gordon, todo mundo viu e cansou de ver, ouvir falar do tamanho que foi o prestígio aí, como endeusou Jeff Gordon, endeusou o Chase Elliott, tá, pessoal? Ele realmente falou-se muito bem do Chase Elliott, falou que o Chase Elliott é promissor para a categoria. O futuro, há um pouco, existe sim e está nas mãos do Chase Elliott, porque ele é filho de um piloto lendário, né, que carrega aí sim, claro, alguns fãs do pai dele, carregam para ver o filho também andar bem, tá, consegue resgatar esses fãs aí para assistir as corridas. E com certeza, pessoal, o Chase Elliott é um dos pilotos novos aí, né, que estão na frente aí, né, para ser campeão futuramente, que realmente que tem muito talento, e eu acredito no Chase Elliott também, né? Espero que o Chase Elliott consiga, muita gente espera que seja campeão, tá, pessoal? Até o nosso amigo aí, que eu gosto muito lá, o Matt Benedetto, eu torço para ser campeão também. Eu acho que eu tenho um coração muito grande, né? Até ele eu torço para ser campeão, ganhar uma duas, três corridas aí, aparecer lá na final lá em Homestead, fazer um bagulho bem louco aí, quem sabe o trem cair no colo dele, todo mundo arrebentar no muro, furar pneu e ele continuar inteiro e ganhar a corrida, mesmo terminando em 20º tanto, ganhar a corrida. Ser campeão, né? Pra você ganhar. Só terminar na frente dos outros lá, ele ser campeão. Mas enfim, é um sonho, né? Assim como torço pra todo mundo aí ser campeão também, não só eu. Tá? Até o Daniel Soares, que eu gosto muito, torço pra ser campeão também. Enfim. Houve essa grande repercussão aí do Chase Elliott nessa segunda posição aí. Pessoal, o Chase Elliott, ele só não liderou, tá? Mas ele tava que nem um pior chato, né? Sabe? Aqueles carrapato chato, pior não, né? Carrapato chato ali de boi lá, né? Que fica lá grudado ali em cima ali, né? Então o Chase já tava todo momento lá em cima, lá apertando, pressionando realmente. O Keselowski se descuidava, o Keselowski ia acabar levando, tomando aí essa, via sua liderança sendo tomada, né? Então, parabéns realmente pro Keselowski pela sua vitória, né? Soma aí o Kyle Busch aí agora com duas vitórias cada um, ambos os pilotos têm duas vitórias, tá? Segue a saga aí, só Toyota e Ford venceu, só Penske e Joe Gibbs venceu esse ano, né? Keselowski soma 29 vitórias, são duas em 2019, como eu já havia falado, certo, pessoal? O Keselowski leva... Eu só preciso relembrar aqui, mas o Keselowski leva o seu segundo relógio para casa, venceu essa mesma corrida, a sexta corrida lá em 2017, há dois anos atrás, né? Então mais um reloginho vai levar para casa lá, pro caso do Keselowski ali, que é realmente um dos troféus mais legais da temporada, tá, pessoal? Bom, o Keselowski também continua com os bons resultados aí, até o momento aí são... duas vitórias, 4 top 5 e 4 top 10, tá, pessoal? Pole ele não tem nenhuma, mas tem 538 voltas lideradas, né? O Chase Elliott aí agora soma-se ao Kurt Busch, que é os dois únicos pilotos que tem top 5, tá, pessoal? Pilotos for Chevy que tem top 5 na temporada. Realmente é uma baixa e tanto, tá, pessoal? É uma baixa aí para Chevy, né? Apenas dois pilotos da Chevy que tem top 5 na temporada, né? O Kurt Busch tem dois e o nosso amigo agora Chase Elliott tem um, né? Então são três desse monte de corrida que teve aí, apenas três top 5 para Chevy, realmente. E só relembrando, pessoal, eu tava, se vocês ouviram a edição de semana passada, tá? Eu lembrava de cabeça facilmente que a 2009, né? A Chevy ficou 5 corridas sem vencer. Quem venceu a sexta corrida foi Jimmy Johnson, né? Em Martinsville, na mesma pista que nós estamos falando de hoje, a mesma etapa, né, de Martinsville. Foi lá o Jimmy Johnson, venceu a sua primeira corrida na temporada 2009 e venceu também com o Chevy, dando a primeira vitória para a Chevy, né? E aquele ano mais e mais vitórias vieram depois que o Jimmy Johnson venceu de Chevy, né? Esse ano não, pessoal, passamos na sexta corrida e agora, sinceramente, eu preciso pesquisar, eu não sei. Quando a Chevy ficou 6 corridas sem vencer, né, pessoal? Preciso pesquisar, realmente pesquisar aí para falar acertadamente para vocês aí quanto tempo foi, qual foi a última vez que aconteceu que a Chevy ficou 6 etapas no começo do campeonato sem vencer nenhuma corrida. Bom, então seguindo aqui, tá? Vou falar bastante de Ford, de Toyota e Chevrolet, vou falar só depois que acabar o top 10, né? Vamos lá. O Keselowski foi o vencedor, parabéns ao Keselowski de Ford, Chase Elliott de Chevrolet, o Kyle Busch e Ryan Blaney estão a mescla aí, né? Kyle Busch, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Clint Bowyer, repetindo o Ford, Toyota com o Matt Truex Jr., o Eric Emirolli e o Daniel Soares aí, os dois aí de Ford fechando o top 10, tá? O que nós estamos vendo e vindo aqui bastante dentro do top 10, pessoal, de Joe Gibbs, né, Joe Gibbs Racing e Stuart Haas Racing de monte, né, de carriolada aqui dentro aqui, né. Bom, o 11º colocado foi o nosso amigo Austin Dillon, de SR, o Kurt Busch foi o 12º colocado, Ty Dillon foi o 13º colocado, Alex Bowman foi o 14º, Paul Manning o 15º. Prince Bubba-Wallace, Kyle Larson, Logano, Di Benedetto, Chris Buescher, Byron, Newman, Johnson na 24ª posição, o pior Hendrix na pista aí, e o Rickson Jr., esses foram os 25 primeiros colocados na corrida lá em Martinsville, certo, pessoal? Bom, interessantíssimo aí essa disputa aí, pessoal, a Chevy não tá participando não, eu vou falar Chevy daqui a pouquinho, né? Interessantíssima essa briga aí entre Toyota e Ford, tá, pessoal? E mais interessante ainda é que o Ford que está dominante não é o Ford que nós vimos dois anos atrás, né? Que era aí realmente a Stuart Haas Racing, que passou dois anos aí com um excelente carro, principalmente com o Kevin Harvick aparecendo em todas as corridas e muito bem, né? Venceu, se não me engano, 8 corridas no ano retrasado. Então, o Kevin Harvick aí com um monte de vitória aí, né, dominando, tá fazendo e desfazendo, o nosso amigo Kevin Harvick aí, né, ele também tá no mesmo nível de todo mundo aí, certo, pessoal? Interessante também uma evolução do Daniel Soares, tá? O Daniel Soares aí que tá com ritmo um pouco melhor, pessoal, que o ritmo que ele estava na Joe Gibbs, apesar que Martinsville ele também andou bem quando estava na Joe Gibbs, mas eu vejo o Daniel Soares aí um pouco mais confortável com o carro da Stuart Haas Racing, né? Vamos esperar para ver se quanto ele consegue levar para frente esse bom resultado aí, tá? E claro, pessoal, falar um pouquinho da baixa da Chevy aí, realmente que tá tá difícil, né? Tá difícil engatar aí, tá difícil emplacar, né? Falei bastante também semana passada sobre Kurt Busch e Kyle Larson, mais uma coisa que o Kurt Busch termina na frente do Kyle Larson. Isso é problema? Não. É, Kyle Larson vai ser menos e mais do que o Kurt Busch tá chegando na frente? Não. Kurt Busch é melhor que o piloto Kyle Larson? Não. É, a culpa é do Kurt Busch, a culpa não. É, Kurt Busch realmente é o grande cara que levou desempenho? Não. Porque realmente, pessoal, o carro da NASCAR não é o carro de... Nem, antiga, nem os outros categorias tem mais isso, tá? Aquele piloto que chegava e trazia todo um acerto refinado para o carro, que o carro iria andar. Na NASCAR nunca teve, tá? Mas eu falo em outras categorias. Pessoal, nunca teve, porque a NASCAR é um carro robusto, pronto e aquilo ali mesmo, entendeu? Então, o que faz mesmo realmente é a diferença do piloto, tá? É mais ali, a soma aí do conjunto entre piloto e carro, tá? E aquele acerto ali, o setup realmente, né? Que o setup às vezes não é nem tanto já feito pro piloto, é mais pronto, né? Os caras já trazem o negócio pronto já. É, esse tipo de pista já tem, por exemplo, Texas e já. Ah, como é que é lá no Texas? Já sai com o carro pronto pra Texas já, porque é aquilo ali, porque não vai mudar nada, então é aquilo ali, pessoal. Então o pessoal já tem, já é na mão aí, né? Os principais aí, setup aí, o padrão, né? Agora uma coisinha aqui, uma coisinha colar, que é realmente de cada piloto, né? Cada piloto aí, né, faz a sua diferença aí, tá? Mas na minha opinião, entre Kurt Busch e Kyle Larson aí, não podemos haver comparações, não podemos fazer relevâncias aí, né? E falar que Kurt Busch foi e melhorou o desempenho da Chip Ganassi. Não, não foi não. Não tem nada disso não. É minha opinião, tá? Também. Mas o Kurt Busch só foi pra lá e tá andando com muita vontade de andar, né? É, tá querendo aproveitar bastante, que pode ser também o último ano. Assim foi como ele falou, né? É, quando ele deu entrevista, que estaria assumindo o carro número 1, que poderia ser o último ano, uma grande, né, tipo 80% de certeza que é o último ano do Kurt Busch, que não para, não deve correr mais. E com certeza o cara tá bem motivado, o cara quer realmente deixar boas marcas e impressões aí, né? Até porque também ele quer garantir um jabazinho aí, quer garantir alguma coisinha, amarrar alguma coisinha aí, né? Pra depois parar de correr, né? Cai o dinheiro, então precisa, né? Garantir também o leite das crianças aí, né? Garantir o leite lá pra loirona que tá namorando agora. Enfim, pessoal, coisa da Cup Series foi razoavelmente boa, tá? Tirando o fato que o Keselowski realmente liderou um monte de volta aí, né? E não deu chance, não deu suco pra ninguém. Aí tem um outro assunto que eu puxei lá no vídeo, pessoal, que tá lá no YouTube. Vai lá no YouTube, lá no canal, lá, Leonardo Guina. Eu não sei se é Leonardo Guina, se é Léo Guina. Eu não sei mexer direito nessas paradas não, pessoal. Mas tá lá o vídeo lá no YouTube. Ó. Só colocar lá, Leonardo Guina, que vai aparecer. É, podcast True Wide, Leonardo Guina. Põe na busca lá. Ou se não, arroba Léo Guina, pergunta pra mim, Twitter, Instagram, que eu respondo, mando o link pra vocês no vídeo. Pessoal, quero falar de encontro que o Tony Stewart falou semana passada, né? Quando ele disse semana passada, deu entrevista, eu gravei para vocês lá semana passada, sobre o que ele falou sobre como está essa nova geração de pilotos, tá? Que ele acha, não compactua com a ideia de termos aí pilotos de 19, 20 anos correndo com os carros da Cup. Realmente esses minutinhos que tá correndo lá na KN ainda, aprendendo a desenvolver ainda, né? Mas os pais, né, ricos, cheios de dinheiro, já injetam o dinheiro e jogam os caras lá na Cup direto, tá? Diferente um pouco, pessoal, em outras categorias que existem que passar por etapas, né? Apesar que temos na categoria Fórmula 1, pelo chamado Stroll, né? Ele pulou todas as etapas, já jogaram lá nas Fórmulas, sei lá, das contas, lá pra Fórmula 1, né? E o paizão foi lá e comprou uma equipe lá, foi lá e colocou ele num carro melhor que o carro que ele tava andando, né? Aquilo lá é ter dinheiro, tá, pessoal? Bom, enfim. O Tony Stewart falou que vai muito molecada rica aí, realmente você vê com os playboyzinhos, nariz empinado, né? Por exemplo, a Natalie lá, da Truck Series lá sempre com pozinha, né? Não sei o quê. Pessoal, eu também não gosto muito disso aí não, essa molecada aí. É uma molecada meio sem identidade, concordo sim com o Tony Stewart, tá? Concordo com bastante coisas que o Tony Stewart falou. Molecada que não tem uma identidade ainda, molecada ainda que tanto fez como tanto faz, e vai de encontro, muito de encontro que aconteceu nesse final de semana com o Chase Hert, né? Acabou a corrida, foram lá, a PRN foi lá, a rádio, né, foram entrevistar o Chase Hert. E aí, você chegou em segundo, nossa, não deu hoje, né? Vamos tentar, quem sabe, numa próxima vez. Pronto, fim, acabou. Pessoal, ela acaba de perder uma corrida que ele tava lá no fim, liderando, e foi que tentou no final alguma coisa, né, mas pra mim não vi nada de diferente. Ele até que tentou, sim, mas não posso falar não, porque ele deixa pra frear mais tarde na penúltima volta, né, na terceira curva ali, e depois na última, na terceira curva também, ele também tenta ali entrar mais colado e tenta chegar um pouco mais próximo, mas também não consegue, né. Mas ficou por isso mesmo, tá, pessoal? Então, perdi, cara, vixe, não deu não, né. Tipo assim, é como eu sempre falo, tá? O cara, quando não precisa provar muita coisa pra ninguém, o cara, como já tem tudo, né? Então, pra ele, tanto faz como tanto fez. Até porque não tem que fazer nada pra ninguém mesmo. Então, tá aí, né? Esse é o resultado da nova geração, tá, pessoal? Não estou criticando, tá? Vamos deixar muito claro. Não estou criticando aqui o Chase e Elliot. Estou criticando como é hoje em dia, né? Hoje em dia é assim. Hoje em dia a molecada faz isso, né? Então, não é só o Chase e Elliot que é assim. É todo mundo que vai aparecer, todo moleque novo que vai aparecer, todo mundo, seja na NASCAR, na Fórmula 1, na Fórmula Indy, lá na Fórmula Indy, na IndyCar, lá na corrida de carrinho do rolemã na esquina lá do teu bairro, lá, com os playboyzinhos, é mais ou menos assim, tá? Os moleques não tem muita identidade, não. Enfim, tá? O Tony Stewart também não é o cara mais correto do mundo pra falar, né? Que foi sempre um cara brigão aí, mas realmente é que talvez falte mais pilotos como o Tony Stewart, né? Como eu havia falado também no vídeo, pessoal, em 2006, ele ficou super bravo, que ele não classificou pro Chase, aquela época era o Chase, né? Ele ficou super bravo e falou que era um absurdo a NASCAR fazer aquilo lá, esse tipo de competição, que realmente aquilo lá não provava que era nada, que o playoff não provava, o playoff provava nada, né? Que realmente ali o campeão, e que ele ia mostrar que ele era melhor que qualquer um que tivesse nos provas. Foi lá e venceu acho que 3 ou 4 corridas naquele ano. Então esse é o Tony Stewart, tá, pessoal? Esse tipo de piloto, esse brilho aí que eu falo, essa vontade de vencer, pessoal, que tá faltando hoje em dia, tá? Pra ter mais porrada, pra ter mais briga, mais as coisas acontecer melhor, tá? Então fica todo mundo passivo ali, né? Foi diferente do que aconteceu na Daytona 500. O chefe chegou lá, o dono da NASCAR, um dos vice-presidentes, ela tem tanto vice-presidente, né? Tanto presidente, tanto dono lá que eu tenho lá. Chegou lá e falou assim: eu quero que vocês corram, eu quero que vocês puxem a segunda linha com o Danny Hamlin e o Chase Elliott. Foi uma puta de uma corrida, pessoal. E era o pacote do ano passado, tá? Não era nada desse ano, não. Era as coisas do ano passado. Então, quer dizer, dá pra notar que o ano passado ninguém queria nada com nada. Os caras queriam só, né, garantir uma corridinha aqui, né? Vamos lá, pontinho. Tanto fez como tanto faz, por até longo mesmo, né? Vamos lá. Então, é isso aí, tá, pessoal? É isso aí, realmente, que falta um pouco de identidade pra essa molecada. Falta sim, né? Bom, pessoal, esse é o bloco da Cup Series, tá? Eu volto daqui a pouco pra falar sobre a grande novidade, que é o calendário de 2020 da NASCAR aí, né? Da Cup Series. Tem bastante coisa pra falar. E falar um pouquinho também sobre o final de semana que está por vir aí. Beleza, pessoal? Ah, e falar um pouquinho aqui também dos playoffs, eu não falei, né? Mas aqui vai ser bem rápido, bem sucinto, tá? Keselowski e Kyle Busch com 12 vitórias cada um, já estão mais classificados, e eles podem ficar de boa, pode ficar em casa, né, pro resto do ano aí. O Danny Hamlin, mentira, pessoal, tem que correr, tem que estar dentro do top 30, né, tem que ter essas corridas lá. Se faltar uma corrida, a NASCAR vai julgar por que ele não correu e se ele pode ou não continuar na disputa pro título. Só em caso de doenças que ele pode continuar lutando. Foi assim que o Kyle Busch fez em 2000 e tanto lá, que foi campeão. O Danny Hamlin segue com uma vitória, assim como o dialogando. Kevin Harvick vem babando no pescoço de todo mundo ali, né? Tentando, doido pra vencer. O Ryan Blaine, Eric Almirola, Matt Truex Jr., Chase Elliott, Kurt Busch, Kyle Larson, Eric Jones, Clint Bauer, Rickson House Jr., Jim Johnson e Daniel Soares. Passa a régua dos playoffs aí, dos 16 classificados aí. Quem tá ali do loucão, babando, querendo o sangue do Daniel Soares é o Alex Bowman na portinha, um ponto atrás. É um ponto só, tá, pessoal? Daniel Soares tem 134, o Alex Bowman tem 133. Austin Dillon vem 3 pontos atrás, aí o Ryan Blaine, o Ryan Newman já vem um tanto de pontos maiores aí, são 13 pontos, né? 12 pontos, aliás. Um pouquinho maior, é 13. Uma distância um pouco, mas desculpa, mas é 13. Uma distância maior aí. Aí já vem Pomerle, William Barron, precisa de bom resultado. Lá atrás, na primeira posição, né? Apesar do Jimmy Johnson, todo mundo meteu o pau no Jimmy Johnson, que ele não vence. O Jimmy Johnson tá dentro do top 16, tá, pessoal? Isso é importante, tá? Isso é importante. Ficar dentro, lá dentro, lá, tranquilo, né? Apesar que ele tá igualado aí com o Daniel Soares em pontos, né? Tem o Alex Bowman que pode tomar a posição deles a qualquer momento. O Austin Dillon também tá muito forte, também pode tomar a posição a qualquer momento, mas tá lá, né? O William Barra, Chris Bush, Ty Dillon, Matt Benedetto, Ryan Priest, David Reagan, Bubba Wallace, Daniel Henke, Mike McDowell e Carter LaJoy, esses estão aí, esse é o top 30, tá? Fora do top 30 tem o Matt Tift, o nosso amigo Lucas Herrera mandou um abraço pra ele, e o Landon Carlson também, o Jamerick Murray não vai de nada, né? E uma galera aí que também tem se apanado, que não sei nem o que estão fazendo aqui no Playoff Stands. Bom, pessoal, é isso então, esse é o Fanblog da Cup Series, tá? Vitória do Keselowski, vitória com V maiúsculo, né? Ou com W, de Weir, maiúsculo. Dominou, venceu, levou pra casa mais um relojão aí, parabéns pra ele. Com a vista de camarote do Chase Elliott, que a todo tempo ficou acompanhando o nosso amigo Bess Keselowski. Pessoal, daqui a pouco eu volto então para o terceiro e último blog, edição número 183.